Rony Salvador, bom dia, tá 3601, não posso ficar no 0 pronto. Linda Cola, vento 080 graus, 069. Linda Cola, pista na 0, 3601, né? Controle Salvador, bom dia, tá 3601, decola na Dael, cruzando 1400 metros. 3601, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Via da El, 360, tá 3601. San Salvador, round, good evening, Argentina, 1911, okay? 1-1, ready to push on and start up. Here the pushback and startup, comrade for taxi, Argentina, 1911. I call you back, raise the test, Argentina, 1911. Estacionamento TAM 3171 do 09. Que meu tempo passa agora no TAM 3171. Qual será a posição 3171? Argentina, 19911, approved taxi via 81 taxiway India, holding point 118.195, tower, QNH 1012. Taxi via April on India on 1195, Argentina 19911. Argentina está autorizado 3171. Chama taxi, 3171. Vamos lá, taxi 3171. Salvador Tower, good evening, Argentina 19011, next to holding point runway 10. Tower 19011, clear to line up at the call for runway 10, wind 080 degrees, 7 knots. Clear to lining up and take off runway 10, Argentina 19011. On the bridge. Argentina 1911, airborne at 01, Salvador approach 119 decimal 8. 119 decimal 8, Argentina 1911, so long, thank you. Departure, Argentina 1911 on departure. Argentina 1911, radio contact, climb to level 360 via dial departure. Fly up to by level 360 via dial departure, Argentina 1911. Tan 3171, pronto? Tan 3171, autorizado ali, decolar pistola 0, vento 090 graus, 079. Alinda, decola 3171. Azul Alfa, rede alta na escuta? Azul Alpha X3 Delta na escuta. Prossiga. Alpha X3 Delta, autorização de reboque de parte 3, aeropaque principal, Liga no Rio. Qual fim? 1, Liga no Rio. Seja autorizado, chama a terminal Alpha X3 Delta. Ok, autorizado, reboque. Control. About 13 nautical miles, jurisdiction flight level 100. May you confirm flight level 360 unrestricted? 1911, no restrict. Climb flight level 360. Climb flight level 360 unrestricted, then, Argentina 1911. Porto, prepare a saída da EL. Então 3171 decolado 06, controle 119 decimal 8. 098, 3171. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3171. TAN 3171, no contato radar, via saída da EL, subiu para nível de voo 320. 320, 3171, pode voar, lendo, senhorita. Autorizado da EL, TAN 3171. Obrigado, 3171. Argentina 19011, call Recife Center, frequency 125.1, Isamego 128.35. 1251, enable 12835, Argentina 19011. So long, thank you. 523. Você pode parar ingresso no pátio principal, observando a aeronave da Azul no reboque. Ok, reportarei para o ingresso principal. Cópia? Azul 2535, autorizado Rio de Janeiro, via Upzulu 44, Alfa Delta Alfa, nível de voo 340. Decolagem pistuna 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto Porto Seguro, intercepta aerovia. Acione 5001 no transponder, 119.8, controle Salvador. Não está autorizado. Correto, bote de ponto. Pronto para o espectacionamento, azul 2535. Autorizado, direto Mótima. Muito obrigado, Mótima, 3171. Salvador, azul Alfa, azul ideal, deixa eu ingressar na Alfa de Portugal. Número 251, autorizado Guarulhos, via Pesuru 10 Taubaté, nível de voo 360. Decolagem pistuna 0, primeira curva direita, saída da Eole da transição Mótiva, 5004 transponder, 119.8, controle de Salvador. Então, estamos autorizados 360 para Guarulhos, no Pesuru 10 Taubaté, Salvador 10, controle de direita da Eole da Mótiva. 2535, aeronave da companhia no reboque. A mesma está passando a retaguarda no momento. Assim que a mesma liberar, realize o estacionamento e reporte o táxi. Sim, vai melhorar aqui o pessoal de solo, manda para a fase de aeronave e o estacionamento. Alfa, Vitor Juliette, prossiga. Alfa, Vitor Juliette, para o reporte. A posição do da 43 para a 44.9. Para ingresso parte principal, Alfa, Vitor Juliette. Ok, tem rebote e ingresso para a parte principal. 3171, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251-2835. Fazia. Standby, hotel. Diga. Bom dia, solicito autorização para o reboque da 12 da remota para a posição 11 do Pachona, por favor. Aguarde, Mike, até o vídeo. Ok. Bom, busca de quarta par para o ingresso no estádio principal, aguardando. Greg, reporte no terminal 08. Golfe, Lefá, Papá. Seu solo, Golfe, Lefá, Papá. Copio solo, prestar e aguardar reportando. Ingresso, parte principal, reporte no terminal na posição 08. Ok, reportaria o término. Alô Salvador, azul Alfa SPDL, que finaliza o reboque na ponte 1, obrigado, bom dia. Thank you. Alô Salvador, azul Alfa 2535 autorizado ali a decolar pistão no zero, vento calmo. Reporte no término 09, Alfa Vitor Juliette. Salvador é o Bolo, Vitor Cunha, 229, bom dia. Entra Delta, autorização, como é? 29, Delta confere. Autorizado São Paulo Congonhas, via UPS 10 por Barba, posso passar na roda do plano. Nível de voo 360. Decolagem pistona 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Mótica. Transponde 5005, controle Salvador 199.8. Pode ser autorizado Congonhas, via 360, cruzou o Roberto, por Barba, decola. Salvo 0, da EL, Leda, Mótica. Aciona 5005 no controle, é 1998 ou 1229 na posição 10. São 229, correto, e pode mandar o feedback no acionamento. Formaremos. Do 2535, decolado 119, controle 119.8. Controle de 19.8, o 2535 informa que na taxiway ali um pouquinho antes do ingresso na pista, à nossa direita, tinha um pedaço de um animal morto sobre a taxiway. Cheio de graça, qual a taxiway? A Delta? Foi por onde a gente ingressou ali na pista, bem na cabeceira lá, à direita da aeronave. A gente tá aqui, você é bravo. Muito grato pela informação, 235. Disponha. Obrigado. 19.8. Até a próxima. Controle Salvador, bom dia. Azul 2535, tá livrando 1.700 na Dael. Azul 2535, contato radar. Via saída da EL, sobe para a mesa de voo 340. Via da EL, sobe ao 340, 2535. 9, por certo, agora. 1229, por gentileza, aguarde alguns instantes para início do pushback. Tem uma aeronave no reboque, a mesma já está quase finalizando no gate 09. Pode voar a Dael da presente, o 2535. Azul 2535, autorizado, Leda. Direto Leda, 2535. Azul, Alfa. Avianca, Alfa, Vitor, Juliette, Paulo Salvador. Avianca, Alfa Juliette passando atrás do gate 0B. Gente. Bom, no 229 ao sol? Você já fala. Puxa um pouco mais a retaguarda, a fim de que o Avianca finalize o pushback no 08 e já inicie o táxi? A gente já, não tem problema. Ok, gente. O mesmo está passando agora no través do meia dúzia. Ok, vamos 229. Ok, então, mudando de ideia, o Gol vai iniciar e vai empurrar um pouco mais atrás. Ok, gente. Bom, no 229, graças. Alfa Vista Juliette ao solo. Alfa Vista Juliette, na escuta você. Utilizando o reboque na medida do possível, era a nave da Gol puxando agora no 1-0, aguardando para finalizar o reboque no 09 para que possa iniciar o táxi, ok? Alfa Vista Juliette ciente, agilizando o reboque. O 2535, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. Recife, 251-2835, bom dia, azul 2535. Bom dia. Táxi, voo 1229 com 179-330 Galeão. 179-330 Galeão, voo 1229. A Bianca já ingressou no 09, prossegue com táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera pista 10 Torre, 118.95, ajuste altímetro 1092, boa viagem. Pátio 1 no Índia, 1295, ponto espera, obrigado, bom dia, voo 1229. Bom dia. Solo, bom dia, o TAM 3399, posição 07, autorização Guarulhos 340, centro da Delta. 3399, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 Tabaté, nível 340. Decolagem pista 10, primeira curva direita, saída da Eulia de transição Motiva. 5012 transponder, 199.8, controle Salvador. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 10, Taubaté. Decola no perfil da Euleta Motiva. Primeira curva direita da pista 10. 5012, transponder 198, controle Salvador, TAM 3399. Correto, bate pronto, feedback, saneamento, 3399. Reportará. Mike Hotel Vitor, eu solo. Prossiga, Mike Hotel Vitor. Autorizado, reboque, reporte interno no 11. Ok, ciente. bom dia, voo no 229, está próximo ao ponto de espera. Voo 229, autorizado a linha de decolar pistola 0, vento 070 graus, 039. A linha decola da 1-0, voo 229. Prossiga. A gente acabou de passar por um animal completamente desmantelado, estruturado, todo rasgado, arrebentado, saindo na pista. Alguém deve ter ferido e cuspiu pra fora aqui atrás. Gente, no 229 já vai ser providenciado a viatura pra retirar do animal, graças. É, na verdade são restos só, né? Gente, tá indo a bravo, né? Isso, perto da... bem próximo à entrada da pista. Ok, gente, um 229. Está iniciando então o voo 229. No 229, decolar 231, chama o controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Motor Salvador, ligou 229. Voo 1229, contato radar, via saída da Elfa, parâmetro de voo 3. Entendeu, subindo por 360, 3 a direita, boa de Leda. Autorizado, direto Leda, gol 1229. Direto Leda, Briana. Na 6251, livro táxi na parte ruim, de ponto espera pistola 0, torre 119, decimal 95, ajuste ao time, pistola 0, no 2, boa viagem. Salvador, 3399 no 07 para puxa e pega acionamento. 3399 autorizado, reporte o táxi. Reportará, tá 33 na ação. Xará 6251, não mantém um ponto de espera. Salvador, está mais com o seu Vitor, informa sempre no reboque, muito obrigado, bom dia. Sente, bom dia. Xará 6251, autorizado aliás, decolar pistuno 0, vento 080 graus, 03. Com 229? Com 229, coordena com centro Recife na frequência 125, decimal 1, ao TRM 128, decimal 35. 251, 2835, bom dia. Para o táxi, o TAM 33-99178 a bordo. Está com 3 horas e 45 de autonomia, alterna Galeão. 399, ele viu o táxi a partir do Índia, ponto espera fica na 0 torre 118 decimal 5, ajuste altímetro 1092, boa viagem. 102, ponto espera, sessão.